Quando não é você que começa a brigar. Nunca tenha medo. Todos mortos. Nunca começamos nada. Acham que me cercaram, mas não sinto perigo. Só cheiro de medo e de inimigos mortos. Inimigos, inimigos, inimigos mortos. Inimigos, inimigos, inimigos mortos. Inimigos, inimigos, inimigos mortos. Inimigos, inimigos, inimigos. Incontrolável, fazendo merda, me sinto mais vivo. Apostando corrida com tédio. Meu rosto em cima de altidão nos prédios. Fugir do roteiro é o que eu quero. Ser submisso, sem ver, não combina comigo. Calma, respira. Porque me olha com ódio se eu sou tão lindo. Ando tentando não ser agressivo. Blitz na pista, polícia me para, só fã de Tim Maia. Tentei, mas me deram motivos. Alguns amigos vendendo fuga para dores que duram instantes. Cansados de ser figurantes. Minha preta tem mão delicada, unha alongada, enfeites pra sinal de gangue. Tentaram, mas não tem flagrante, ok. Nenhum playboy se parece comigo. Nada de branco nesse preto rico. Seu amor veio tarde, agora não preciso. Nego romântico, conquistando o mundo sem nem ter um visto. Atacaram meu povo primeiro, eu sou a resposta, seu novo inimigo. Atacaram meu povo primeiro, eu sou a resposta, seu novo inimigo. Acham que me cercaram, mas não sinto perigo. Só cheiro de medo e de inimigos mortos. Inimigos, inimigos, inimigos mortos. Inimigos, inimigos, inimigos mortos. Inimigos, inimigos, inimigos mortos. Inimigos, inimigos, inimigos. Nunca tenha medo. Nunca tenha medo. Nunca tenha medo. Nunca tenha medo. Pura cena, furo sinais por adrenalina. A sensação de ascensão é gozo. Divina, morfina. A dor e o medo são primas. Tipo reunião de família e um corpo só. A gente transa e filma. Pego tem fome, não deixa o prato na pia. Alimente e autoestima. Rivas e por isso em cima. Já que errar é humano, Deus é expectativa. Esmeralda no canino, meninos latinos sem medo de nada. Meu chakra das ruas está bloqueado. O crime é pesado, muito olho gordo. Atacado por cinco, eu atiro, eu mordo. Minhas veias ainda se lembram do soro. Rima em cima do seu choro. Lembro do seu desespero. Ainda consigo vê-lo. Seja bem-vindo à minha vida querida. Sonho com tardes tranquilas. Seja bem-vindo à minha vida querida. Seja bem-vindo à minha vida querida. Sonho com tardes tranquilas.